nosso baile só no início. E o salão já ficando daquele jeitinho, Wesley. Bora, William da Nike! Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Nossos parceiros da Pizzarreira, galera que vem em peso pra cá pro Vale da Saudade hoje, meu irmão. Sem o teu carinho. Que bom, Dani. A lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura. Atenção, Kelton! Atenção, Kelson, dá uma chegadinha aqui com o Valdenir. Atenção, Kelton! Dá uma chegadinha aqui com o Valdenir, Boninho. Olha só, Angelo, deixa eu anunciar aqui nossos patrocinadores, as pessoas que estão colaborando com a gente neste grande evento hoje. Açaí do Ponciano, Espeto na Brasa, também Delícias Pinheiros, Lojas Arco-Íris, Dom Gugu, Barbearia, Noturismo, Frigo São Sebastião, Joy Multimarcas, Marcelo das Passagens, Mega Sound, Monstro Burger, Alan Brito Produções, também o Festa Pop, meu parceiro Pedro, lá da P11 Multimarcas, Bendita Hora, Grupo Roma, Salão do Bola, Zeca do Catar, Ramos, Multimarcas e Sangel Pneu. Sem o teu carinho, a lembrar sozinho, todo o nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura. Nada mudou para mim, não há razão pra chorar. O que passou, eu não quero lembrar. Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. Meu grande amor pra você sempre foi pouco. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só o meu. Todos querem você, mas amor de verdade só o meu. Meu grande amigo Walter, homem do Curé, um abraço, Walter! Já tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem. Eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem. Eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Meu grande amor pra você pouco demais. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. baile só começando, hein? Logo mais tem Júnior Moral. Foi por amor eu entreguei meu coração. Foi por amor eu me perdi nessa paixão. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Eu já nem sei como é que eu posso viver. Eu já tentei, mas tá difícil te esquecer. Foi por amor. Foi por amor. É o nosso baile só começando, Ângelo. Foi por hoje um baile diferente, só saudade. Vivo aqui sozinho, sem o teu carinho. Só eu não posso viver. Por favor, querida, dei a minha vida, eu não vivo sem você. Ai, que tesão! Eu entreguei meu coração, foi por amor. Agora sim, que eu dou! Me perdi nessa paixão. O tesão chegou. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Eu já nem sei como é que eu posso viver. Eu já tentei, mas tá difícil te esquecer. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Bora, safadão! Vivo aqui sozinho, sem o teu carinho. Só eu não posso viver, não. Por favor, querida, dei a minha vida, eu não vivo sem você. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Já vem montada em seu alação, chapéu de couro, laço na mão. Seu belo charme me faz cantar. Nosso baile só no início, hein? Um rosto um grande lutador. Professor Jonas, já vem um abraço para você com muito carinho. Seja muito bem-vindo, professor. Queijada a qualquer lugar, eu vou seguindo meu peão. Seus braços fortes, sua cor, vaqueiro, eu quero teu calor. Em teus braços quero estar. Nossa, amigo Anki, da Auto Lavagem WK. Oh, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu, boi. Amigo Ed, ele só a primeira dama. Um abraço, Ed! Família Chico da Lagoa, seja bem-vinda aqui no carro, hein? São Sebastião! Já vem montada em seu alação, chapéu de couro, laço na mão. Seu belo charme me faz cantar. DJ Ângelo! Um rosto, um grande lutador, que trabalha com calor, com toda a dedicação. Stop. parceiro Silva, a DJ lá do Quilombo. Um abraço, Silva! A vida é sempre pra recomeçar, nos faz sorrir e também chorar. Tudo são coisas do amor. O tesão. Não fique assim, pra tudo temos uma solução. Pra que chorasse o meu coração, sempre foi louco pra te amar. Sorri e vem, mande a tristeza ir embora. Sempre te amei e agora vou te fazer feliz. Tesão chegou. Ângelo, o turbinado. Chega de letra no nosso comando com o X, hein? E me ver assim, a te pensar que eu vivo a cantar por gostar. Rapaziada, que já tá tirando aquela foto bacana aqui. Estou cantando. Da festividade de São Sebastião. Dá uma chegadinha com o X aqui no nosso comando. Olha o pau velho na área, meu irmão. Agora estou cantando. Quem quiser pode olhar os meus olhos chorando. Recordar o passado e viver. Ah, se eu pudesse contar tudo o que se passou neste sonho de amor. Sei que ninguém me acredita, mas eu posso jurar que a felicidade vem me procurar. O seu Rosário, meu amigo Beto também, família Rosário. Dá uma chegadinha aqui com urgência, rápido, ó.

Atenção, seu Rosário, meu amigo Beto, dá uma chegadinha aqui no nosso comando, hein? Nosso trepidante! Hoje o nosso baile, só música que marcaram época, hein? Já sais que c'est lundi, il est pour nous à travailler. Ou pas v'lez lever ou amourer, on nous fait mal et l'hiver. Paraît-il le matinal, un bon week-end qui est infernal. Si on dit très fondamental. Tchau, mano, tá aqui curtindo. Atenção. En cas senti vous tout uni, et moi-même en tout uni. Caressa ou qu'a transporté moi, on manie transport en commun. Ti bougla y bien pensé. Et quand t'as eu mal et vivé, attends, c'est laissé aller. Continuez. Chérie, tu me donnes ta passion, et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment, je suis plutôt super amant. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fête dans la vie, il y a le sexe aussi. Attention, chuchu, dans ma chagadine aqui, chuchu. Je veux faire un dessin. À pleine main, je prends tes hanches. Et tu cesses de faire la planche. Tiens, voilà ton étalon. Qui enlève son pantalon. Attention, chuchu. C'est avec émotion que je touche au fruit de la passion. Atenção, chuchu das fotos! viagens. Ângelo, nossos agradecimentos aí ao prefeito Serafim, também Polícia Militar, Ed Marcos Rosário, Ed Andrew Rosário, também Ed Márcio Rosário, a Josi Rosário, Dito Rosário, Beto Rosário, também a Fátima Rosário, ao Carlos Peru, Rauana, Antônio Rosário. E é claro, o nosso Major Rosário. Estão todos presentes aqui e a gente abraça com muito carinho. E agradece, claro, a preferência em trazer o som do tesão. Tô todo mundo na área, bora Patrick, tamo na área, meu irmão. En rêve venise de liberté, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dit. Fais-moi la peine, non. Machado também, gente, abraçando com muito carinho. Família Machado em peso, hein? Em julho estamos de volta. Bora, pau velho! Mano, olha por mim. Logo mais tem Júnior Moral. Lá do grupo de dança, passo firme. aqui com a gente em Comitiba, juntamente com a galera do Chico da Lagoa. Todo mundo aí. Hoje uma festa bem diferente pra galera. Diniz também lá do grupo Passo Firme. Estão aqui curtindo o tesão, valeu. Via uma baia, só via o outro. São Sebastião, Carmo do Macaco ali, e o nosso tesão tremido.